resultado de mais de 500 anos de história. Quando esbanjar é mera ostentação. Parece não haver limites para os novos ricos. Aí, se levanta, vá pro corre, mas se prepara pro bote. Ratoeiras são armadas pra aniquilar os pobres. Não corre, a melhor forma de vencer é lutar. A guerra não vai parar, nem o mundo de girar. Não adianta o rico levantar bandeira da paz, enquanto o pobre se foge, mesmo correndo atrás. Os moleques de 13, 14, 15, 16 engatilha, vai pro corre, checkmate no burguês. Pela TV eles vê, no Lago Sul eles vê. Vários playboy tirando onda, ostentando de Chrysler, vi dizer. Igualdade parceira aqui não vai ter. Por isso que vou correr, o crime vou cometer. Não quero status nem glória, só quero a vitória. O povo da periferia em boa parte das horas feliz, mas não é o que condiz. Sem santa ceia com seu filho desenhado no asfalto com giz. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde o rico catia com o pobre. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde os ladrão nunca dá de mole. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde o rico catia com o pobre. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde os ladrão nunca dá de mole. Aonde o mundo vai parar se hoje em dia é sem motivos pra amar? Ninguém ama ninguém, ninguém quer o bem. Isso você sabe, eu sei também. O mundo acabou por causa da pedra. O mundo desandou por causa dessa merda. O rico e o pobre entraram nesse bagulho. E mais cedo que esperaram, cavaram o seu túmulo. Eu só peço a Deus um mundo melhor pra paz imperar. Sem o crack e o pó e todas as quebras. É só guerra e assanhaço, só tretas e tiros. Morte nesse barato, por quantas vezes por mim minha coroa chorou. Como um copo d'água ajoelhada pedindo ao Senhor que ilumine meus caminhos, que toque meu coração, pra que nessa jornada encontre a salvação. O mundo é cabuloso, irmão. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde o rico catia com o pobre. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde os ladrão nunca dá de mole. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde o rico catia com o pobre. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde os ladrão nunca dá de mole. Aí guerreiro, levanta a cabeça e vamos pra guerra. Lembra que o futuro é incerto, mas hoje é a vera. Que sem lutas não há derrotas, muito menos vitórias. Se Davi não jogasse a pedra, não obtinha a glória. É foda, meu pra trás é só tu pra se adiantar. É nessas horas que tem que ir pra cabeça no lugar. Para pensar, ver se vale a pena se arriscar. Antes do fim o arco-íris pode terminar. Li em algum lugar que a desigualdade social é um monstro que se alimenta do povo inocente e carente. Vítima de um sistema prepotente. Aonde o rico tá mais rico, o pobre mais decadente. Vamos acordar minha gente, tira a venda dos olhos. Só quem lucra mais são eles com a merda dos nossos velórios. E a propósito, parceiro, pensa o que cê quer. Vê sua família feliz ou a porra de um gambé. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. Onde o rico catia com o pobre. Aonde o mundo vai parar se continuar dessa forma? O mundo gira, o tambor roda e só traz revolta. Temos que fazer algo pra mudar essa história. O país deixa o grande por mar cada vez mais e o pequeno cada vez mais pra baixo. Por quê?